uma boa noite. 6746, descendo para 150 na Mari, informação Delta. Subjeto 6746, boa noite, aciona identificação. Estrada Mari desça para 2000 pés, ajuste 1011. Reporte estabilizado, localizador, glide fora de serviço. 1011, 2000 pés, informarei estabilizado. Web 6746. disponibilizando o localizador web 6746 visual com campo. 746 complete o ILS um glide. E chama a Torre Salvador agora em 1 no 8 decimal 6, o objeto 6746. Ok, chamando Torre 286, uma boa noite, 6746. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, o objeto 6746, estabilizou localizador visual com campo. 6746, boa noite, reporte marcador externo. Pontaria no externo. Estando embaixo travado, 6746. 6746, livre pouso na 1-0, vento calmo, altímetro 1-0, 1-1. Livre pouso na 1-0, web 6746. Pista 6746. 6746, solo aos 33, táxi via Alfa e Juliette, portão número 4. Alfa e Juliette, portão número 4, 6741.